Panorama Agrícola para 14 de maio de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira, 14 de maio, lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado é: semeia e cria e terás alegria. Confira no programa de hoje uma dica sobre hortaliças. No noticiário, Seminário Regional de Fruticultura no Planalto Norte, hoje em Monte Castelo. E na entrevista, o que é e como evitar o vírus da diarreia suína. Dica do dia. Para garantir a lucratividade na produção de hortaliças, diversifique a produção, cultivando variedades diferentes de hortaliças. Se você planta alface, cultive também rúcula e coentro, que em determinado momento podem ter uma produtividade melhor. É hora das notícias. Acontece hoje, a partir das 8h30 da manhã, o primeiro Seminário Regional de Fruticultura do Planalto Norte Catarinense. Nesta quarta-feira, no auditório da Cooper Pomares, em Monte Castelo, uma promoção da IPAGRE, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Universidade do Contestado e da Cooper Pomares. A partir das 9h30, a palestra Potencial de Produção de Frutas no Planalto Norte, com o engenheiro agrônomo José Luiz Petri, da IPAGRE de Caçador. Depois, na sequência, Fruticultura na Agricultura Familiar, com o técnico agrícola Antônio Leonardex, da Emater do Paraná. No período da tarde desta quarta-feira, no primeiro Seminário Regional de Fruticultura do Planalto Norte Catarinense, em Monte Castelo, acontece a palestra Monitoramento Agrometeorológico para o Planalto Norte, com o engenheiro agrônomo Hamilton Justino Vieira, da IPAGRE CIRAM. E na sequência, linhas de financiamento para a fruticultura, com o engenheiro agrônomo Josinei Antônio Tisse, da IPAGRE de Monte Castelo, e o engenheiro agrônomo Marcos Euclides Vieira, da IPAGRE do SC Rural. Tudo isso hoje, quarta-feira, dia 14 de maio, na Cooper Pomares, em Monte Castelo, Seminário Regional de Fruticultura. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje conversa com o médico veterinário Jader Nones, da SIDASC, sobre o vírus da diarreia suína. Esse vírus não está presente no Brasil, mas é preciso ter cautela, cuidado para que ele não chegue aos rebanhos aqui, Jader. Isso, correto. É preciso. No Brasil não foi diagnosticada a doença ainda, mas ela já foi diagnosticada em outros países, né? Estados Unidos, principalmente, mas já aqui mais próximo da gente, que é Colômbia e Peru. Então, no Brasil ainda não temos a doença, mas é preciso ter cautela e procurar adotar medidas para evitar a entrada desse vírus. E no caso, a SIDASC, que é a defesa animal, vai trabalhar como? Em que sentido, Jader? A SIDASC é um trabalho em conjunto, né? Para evitar a entrada do vírus, é um trabalho em conjunto que depende tanto da iniciativa privada, da produção, né? Dos produtores e do serviço de defesa oficial, né? Defesa sanitária oficial. SIDASC, Ministério da Agricultura. Exatamente, exatamente. Então, com relação a o que se espera que os produtores, né, podem contribuir, de que forma? Adotando medidas de biossegurança na propriedade. Jader Nones, médico veterinário da SIDASC. O que é a diarreia epidêmica suína? A diarreia epidêmica suína é uma doença causada por um vírus da família Coronaviridae. Ela é uma doença considerada altamente infecciosa. Quando presente no rebanho, os animais adoecem muito rapidamente e causam uma elevada mortalidade. Tem índices de mortalidade? Ela atinge todos os animais, mas a mortalidade acontece principalmente nos leitões, nos animais mais jovens. São os leitões na fase de maternidade e na fase de creche, atingindo até quase 100% de mortalidade. Dá para se dizer que é evitável que ela chegue ao Brasil ou é inevitável, Jada? É possível evitar, sim, a entrada dela. Para se evitar essa entrada, é preciso de medidas conjuntas, né? Do Serviço de Defesa Sanitária Animal, as medidas adotadas tanto pela SIDASC quanto do Ministério da Agricultura, quanto medidas da própria iniciativa privada e dos produtores, né? Um trabalho que precisa ser desenvolvido em conjunto para que essa doença fique o mais distante possível do Brasil e do estado de Santa Catarina. Jader, o que o produtor deve fazer? Que medidas são essas de biossegurança? Então, o produtor ele tem que evitar a entrada do vírus, né, na sua propriedade. Para isso, ele tem que adotar medidas como, por exemplo, evitar o fluxo desnecessário de pessoas, a entrada de pessoas na granja que não estão ali para trabalhar. Então, evitar visitantes e outros vizinhos e tudo mais, o fluxo desnecessário. Evitar a entrada de materiais, de equipamentos nessa propriedade sem adotar medidas de desinfecção, né? Ou seja, se tiver que entrar, que ele procure adotar medidas de desinfecção para garantir que o vírus não vai estar sendo carregado por esses equipamentos que estão entrando na propriedade. Além disso, procurar registrar ter o registro das pessoas que tiverem que entrar na propriedade, um livro de registros, né, de todas as pessoas que tiverem que entrar no local, na granja. E quando observar alguma alteração dos animais, né, uma alta taxa de mortalidade, uma questão, uma situação que ele não conhece e vê uma mortalidade muito grande na granja e esses sintomas que eu acabei de citar, é importante ele notificar o serviço veterinário oficial, né, mais o escritório da SIDASC mais próximo. Para fazer o diagnóstico, então? Para notificar, para que possa existir uma investigação e dessa investigação verificar e fazer o diagnóstico, caso seja positivo, para tomar as medidas mais rápidas possíveis. Jader, as medidas de biossegurança são parecidas com de qualquer outra doença, como H1N1? Isso, as medidas de biossegurança, como qualquer outra doença, não há uma medida específica, né? Então, essas que eu citei ali, elas servem tanto para a diarreia epidêmica suína quanto para qualquer outra doença, seja, né, febre aftosa, né, que não existe, essas ou qualquer outra doença. Essas patologias, né, diarreia epidêmica suína e outras, o trânsito desses vírus é por material genético importado? Pode, como no caso agora, proximidade de uma Copa do Mundo, muito trânsito de pessoas também influir nisso, não? Sim. Nos Estados Unidos, que foi onde aconteceu a doença, iniciou em maio do ano passado, estão sendo realizados vários estudos para tentar identificar de onde veio essa doença lá, né? O que provocou a doença lá. Então, tem várias possibilidades. Uma delas é material genético, a outra, e aí inclui sêmen e animais, né? E a outra é a questão de sêmen suíno, né? Material genético também, a própria entrada de sêmen, ou de alimentos que possivelmente contaminados. Então, sim, esses são fatores importantes que podem, talvez, estarem relacionados com a entrada da doença lá nos Estados Unidos. E por isso, aqui no Brasil, a gente também tem adotado essas medidas de controle, né? Onde o Ministério da Agricultura é responsável para autorizar ou não a entrada desse tipo de material. Então, tem adotado medidas para evitar a entrada dessa doença. Mas, Jader, o simples trânsito de pessoas pode trazer um vírus dessa natureza? Sim, o trânsito de pessoas, o fluxo é relevante, principalmente pessoas que não podem, né, tem que ser proibido a entrada deve se evitar, né, ou proibir na granja, o produtor, não autorizar a entrada de pessoas sem o devido vazio sanitário, principalmente, né, mais grave ainda quando pensar vindo de um local contaminado para um local que é o Brasil, que não tem a doença. Esse trânsito de pessoas é importante, existe o risco da contaminação, por isso deve ser evitado, né, ou então deve ser respeitado um período de vazio sanitário que garanta realmente que a pessoa não vai estar carregando o vírus para dentro da propriedade. O vazio sanitário é de quantos dias? O vazio sanitário, ele não é estabelecido pela... Não é uma quarentena? No mínimo a gente entende que 24 horas, mas assim, depende muito do protocolo que o produtor, que as agroindústrias adotam na propriedade. Então, se sugere 70, ele é variável, 72 horas ou até mais do que isso, tá? Para ficar claro para o ouvinte, o vírus da diarreia suína não está presente no Brasil, a ideia é evitar que chegue, e é uma doença animal, não tem nenhum perigo de contágio humano, né? Exatamente, ela não é uma doença, não é uma zoonose, ou seja, ela não traz nenhum risco para a saúde humana, né? As pessoas não adoecem, é um problema grave, mas é um problema grave principalmente pelo prejuízo econômico que ele causa nas propriedades, nas granjas que criam suínos. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o médico veterinário da SIDASC, Jader Nones. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.